No caso Fazem, caso Tocam, temos tido alguma sorte de lançar aqui algumas bandas, não digo lançar, enfim, é uma presunção da nossa parte que estamos a fazê-lo, mas enfim, divulgar aqui para o público da Boa Nova, quer nos acompanhe no 100.2, quer nos acompanhe via internet para todo o mundo, de lançar algumas bandas que dias depois ou semanas depois começam a ter, de facto, algum sucesso e chegam até ao primeiro lugar do top. E recordo-me daqui de alguns casos, nestes últimos 5, 6 anos, do caso Fazem Caso Tocam, isso aí aconteceu. No caso presente, porque entretanto andámos aqui atrás da banda para conseguirmos gravar, no momento em que gravamos já estão no top e, de que maneira, no primeiro lugar. E já estão assim há 2 semanas. E é uma pessoa que, de quem já falámos aqui várias vezes, de quem outros autores já falaram várias vezes, e estou-me aqui a lembrar aquilo que tão bem disse Júlio Pereira dela, e estamos a falar de Marisa Liz. Já conheci o Marisa Pinto, por via dos Dona Maria, mas que agora está em Amor Eletro, de Alma e Coração, uma banda nova, uma banda que já não será assim tão nova, até porque Eletro ainda se escreve com C antes do T, e com o novo artigo agora de autográficos, já assim não será. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova, Marisa. Olá, muito boa tarde. Marisa, enfim, a distância do telefone, isso obriga, porque, enfim, estamos a falar para Lisboa, não é? Exatamente. Marisa, há quanto tempo existe Amor Eletro? Vamos por aqui, antes de mais. Por acaso é giro essa questão do acordo ortográfico, porque nunca tinham passado por aí. Nós nem sequer pensámos nessa questão. Eu fico satisfeito. Mas fica mais giro Eletro escrito com C do que sem C. Portanto, achamos que ninguém nos ia passar uma multa. Portanto, uhum. Acho que não há problema nenhum. Esta banda aconteceu há cerca de 3 anos, uhum. Nós todos já nos conhecíamos há muito tempo, há volta de 10 anos, estudámos música juntos na mesma escola, ficámos amigos durante muito tempo e sempre tínhamos pensado, falado entre nós, que qualquer dia gostaríamos de trabalhar juntos. Cada um de nós seguiu o seu projeto, os seus caminhos completamente distintos, que há pais dias tocou com os The Gift, tocou com a Amália hoje, o Ricardo toca com Bala, uhum, o Rechena com quadrilha e com os Homens da Luta, e eu com Dona Maria. Entretanto, todos nós achámos que, numa altura da nossa vida, realmente queríamos trabalhar juntos e queríamos fazer uma coisa em conjunto, e um som que os quatro ambicionávamos que não estava a acontecer nos nossos projetos, e então decidimos fazer primeiro uma banda de versões, onde tocava em eventos e em festas. Surgiu um convite da parte da editora, que acreditou em nós, mais ou menos com os olhos fechados, ao qual agradecemos, como é óbvio, o risco que tomaram. E mais tarde pensámos que nos estava a fazer falta os originais, e então decidimos também fazer originais. Por isso é que este disco tem versões e originais. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber. Vais ter de te oferecer, entender o que fará viver. Vê, não basta ir, voar, seguir o ser qual. Aperta, trai, morde, engana. Lua Nova, um mundo de emoções. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Por isso lê, não basta ir voar. Cresce e contamina. Olha a luz da vida e afinal ensina. Quebra toda a dor e entrega amor sincero. Outra tanto medo, cala o desespero. É simples tudo que é da vida. Este novo amor levou ao divórcio com Dona Maria? Não, não levou a um divórcio, mas um divórcio, quando se diz um divórcio, quer dizer que não se volta mais. Exatamente. Não é? Então parece ser esse o caso, porque eu sou uma pessoa que quando me entrega um projeto é de corpo e alma e é contuso. Não deixo nada para trás, nem deixo nada de lado. Tal como fiz com Dona Maria. E quando integrava, realmente aquela era a minha banda. Uhum. A partir do momento em que tomei a decisão de sair, porque o João e a Maria continuaram, e muito bem, e espero que com muito sucesso, realmente agora esta é a nossa banda. Portanto, na minha cabeça, não me vejo a tocar em mais nenhum projeto, sendo Dona Maria ou outro qualquer. Uhum. Neste momento, aquilo que é a minha vida são os Amor e Led. O Dona Maria vivia muito da sua presença, para além da mestria de quem o acompanhava, mas aos olhos de todos nós está aquela moça, enfim, entre aspas, que, nomeadamente, enquanto grávida, desfilava e ia cantando. E cantava e encantava. E efetivamente, Dona Maria vivia muito desse seu carisma. E o mesmo parece estar a acontecer com o Amor Eletro, também aqui sem desprimor, porque acompanha, seja o ex-sindicato, seja o homem que acompanhava os Bala, e agora também muito na frente por causa dos Homens da Luta, não é? E teve também na quadrilha, não é? Portanto, estamos a falar quer do Tiago, que partilha também aquilo, a escrita da música, normalmente no que respeito ao tema Máquina, não é? Exatamente. E quer do Ricardo Vasconcelos. Portanto, vive a banda, vive um bocado da sua presença. Tem essa percepção, não tem? E provavelmente os elementos da banda também terão. Não, como é óbvio, eu acho que aquilo que é bom ter numa banda, principalmente nos Amor Eletro, é que realmente eles gostam de me ver brilhar e dão-me todo o suporte para que eu possa fazer o meu trabalho com toda a liberdade. Agora, como é óbvio, isto a maior parte das pessoas que ouvem um disco, a maior parte das vezes dá muito mais importância ao vocalista. Da parte minha, como música, às vezes acho um bocadinho injusto, como é óbvio, não é? Porque um trabalho que é feito com muita dedicação e realmente com muito trabalho, que não passa só por mim. Como é óbvio, é normal, se eu sou a cara da banda e se dou a voz às nossas músicas e às nossas letras, que haja uma atenção especial em relação ao vocalista. Mas não quero, desde já mesmo, tirar o mérito que eles têm, porque para tu às vezes poderes brilhar tens que ter boas músicas e tens que ter bons músicos e tens que ter um bom espetáculo e amigos à tua volta, porque senão não há nada que te salve, nem há nada que te leve lá acima. Há que haver um suporte muito grande e acho que neste caso em especial, no caso da Amor Eletro, é de salientar o trabalho do Tiago Paes Dias, que é o compositor da banda juntamente comigo e que realmente é o diretor musical e foi ele que fez todos os arranjos e todo o nosso som foi ele que o construiu. Portanto, da minha parte seria um bocado presunçoso dizer que a banda anda para a frente por minha causa. Saber o que fazer. sentir e não mentir, amar e querer ficar. Que pena é ver-te assim. Já sei saber de ti. Rasguei o teu perdão. Quis ser que já fui. Eu não vou mais fugir. Aqui uma coisa que temos de ser justas lá à partida é que a Marisa Lee está a jogar em casa. E vou dizer porquê. Assim? Ainda antes de se falar em Amor Eletro, enfim, no mainstream, já aqui rodava, e depois não sei bem como, mas já aqui rodava a Máquina. Numa versão que não é aquela que saiu no disco. Mas, a sério? A sério. Como é que isso é possível? Mas já vou dizer quem vai explicar isso. Okay. É que temos aqui uma colega, que é a Ângela Cunha, que é uma adepta fervorosa da Marisa. Sim. E como tal, que está aqui ao meu lado, ela, quando começaram a ouvir outros temas, como Capitão Romance, etc., eu acho que aqui na Boa Nova, ainda antes, chegamos aqui à semana de destaque do álbum, já ele tinha rodado aqui todos nos programas da Ângela. Portanto, vou-lhe deixar que seja a Ângela a apresentar-se okay. E falar consigo um bocadinho, está bem? Ok. Vamos okay. a isso. Olá, Marisa. Olá, Ângela. Bem disposta. É um prazer falar consigo. De facto, não imaginava que fosse tão breve. Mas imaginei sim que isto fosse possível um dia destes. É a verdade, e é pura das verdades, que A Máquina é uma música que me tem marcado profundamente. É assim, eu desde janeiro que escuto isto vezes sem fim. O Pedro Oliveira está ao meu lado. Mas ainda hoje... Ainda hoje, Marisa, se o Pedro, entretanto, só ele pode confirmar isto, for ali fora ao carro, portanto, o CD que toca é Amor Eletro. É sim, mas há um CD gravado com 19 faixas, porque não levava mais, tinha 80 minutos, com A Máquina do princípio ao fim. Mas como é que isso é possível? É possível, Marisa, é possível porque esta música foi-me dada a conhecer por um amigo que, entretanto, tinha visto no YouTube A Máquina da Gala de Natal da SIC. Ah, ok. Então vocês estavam a passar aí aquilo que nós ficámos em direto, com a orquestra. E eu, Marisa, acabei por sacar esta música e ela tem rodado... bem. Ela tem rodado praticamente em todos os meus programas desde a altura. Portanto, no meu carro roda assim, desde que tenho o álbum, que foi aqui o meu queridíssimo colega Pedro Oliveira que me ofereceu, por saber que sou fã incondicional de Amor Eletro, tem rodado também ao que digo sinceramente que Rosa Sangue, Estrela da Tarde, para além, claro, de todas as versões que estão aqui, e tudo, aquela música cantada com, sei lá, é com muito eco. Qual é o tema que tu mais gostas, Angela? Pronto, Tirando a Máquina, sim, uma das músicas que mais gosto, de facto, Onde Tu Me Quiseres, é também aquela que me leva para o outro lado lá. Portanto, transporta-me, e muito sinceramente, para o outro lado do mundo. Mas A Máquina, e repetidamente, e eu, Marisa, canto consigo, lado a lado. Eu vou dentro do carro. Acho muito bem, qualquer dia vamos fazer um concerto juntas. É verdade, eu vou dentro do carro e canto, mas com, não será naturalmente com a mesma alma da Marisa, mas será, mas um bocadinho, falta lá, não é? Será um bocadinho idêntico. E a pergunta que eu quero colocar é precisamente como é que se canta com esta alma toda? És grande, és grande. Salve seja, que eu tenho 1,5 metros. É muito bom. Mas, é outro é um conjunto de fãs, estou aqui a juntar todos. Isto hoje está tipo brainstorming, já estou a ver aqui este programa. Exato. Como é que se canta assim, Marisa? Pai, não sei. Essa era aquelas perguntas que realmente... Olha, Marisa, desculpa interromper. Sim. Eu vou fazer aqui um reparo. Que a máquina cantada em estúdio, sim, não é a máquina cantada na gala da SIC, que eu amo, sinceramente, Marisa. E desde já quero agradecer, porque esta música é estrondosa, é profunda. Muito obrigada. Aquilo que eu posso dizer é, como é óbvio, opa, nós somos músicos de palco, mais do que de estúdio. E em estúdio eu sou... sou assim um bocadinho nervosa às vezes. E em estúdio correu como nós queríamos, mas há uma liberdade maior quando tu cantas ao vivo. Em relação à questão da alma que tu pões a cantar, eu acho que é uma coisa que não pode ser pensada. Por isso é que acontece. Por isso é que eu nem consigo responder como é que o faço. Eu acho que é o amor profundo que eu tenho pela música e pelas palavras que digo, pelas palavras que escolho dizer, que todas elas fazem sentido para mim. Eu não canto nada que não me diga nada. Eu tenho que cantar sempre alguma coisa que, ou que me diga pessoalmente, ou que eu já vi na minha vida, ou que eu vejo à minha volta com pessoas que conheço ou que não conheço, pronto, no cotidiano das nossas vidas. E eu acho que começou realmente, se eu for buscar ao início a minha alma a cantar, eu acho que só posso argumentar com as influências magníficas que tive, como Elis Regina, Amália Rodrigues e Simone de Oliveira, e Freddie Mercury também, que sequer eram tudo cantores e vocalistas que cantavam, antes de qualquer técnica, cantavam com o coração. E eu desde muito pequenina que ouvi muitos estilos musicais, e que a minha avó cantava o fado para mim praticamente todos os dias antes de eu adormecer. O que me deu, e que lá está, a minha avó não era cantora, não tinha uma voz estrondosa, nem nada disso, mas ela sentia realmente aquilo que estava a cantar. E eu aprendi desde miúda que não haveria outra forma de cantar senão aquela. Portanto, deve ser por isso. Eu acho que o respeito que eu tenho pela música é tão grande que na minha cabeça não faz sentido cantar sem ser com o coração. Acho que quando isso acontece, então mais vale não estares na música e dedicares-te a outra coisa qualquer. É linda, a série é mesmo profunda. Eu sou apaixonada pela música. Aliás, eu tive a oportunidade de dar um saltinho ao Facebook de Amor Eletro e deixei uma mensagem que foi mesmo essa. Apaixonei-me por esta música e não há nada a fazer. Que bom, tem que ir ver então. Não há, foi o que eu disse, não há nada a fazer. E logo a seguir alguém me seguiu também e disse o mesmo e que estava comigo nessa mesma opinião. A verdade é que eu já consegui transmitir este gosto pela máquina a várias pessoas. Um exemplo, e só um que posso dar, é que algumas amigas entraram no carro, eram duas, e eu estava a ouvir o CD. Entretanto, a música termina e começa outra vez, não é? Novamente a mesma música. Portanto, lá vem a máquina outra vez, e há uma amiga que diz: desculpa lá, mas tu puseste outra vez a mesma música. Eu: não, o CD é todo assim. Tu não estás boa da cabeça. E eu disse: estou muito bem da cabeça. E vocês vão ouvir, desculpem lá, é o que eu gosto. Lamento, mas agora vou ter que levar com isto que não vale a pena. A verdade é que aposto 3 vezes. Uma delas diz assim: põe lá outra vez. Eu disse: não preciso, porque ele vai rodar. E a verdade é que anotou logo o nome da música e do grupo. E hoje é também fã. Talvez não tanto quanto eu, porque eu escuto esta música com algum sentimento. Não, e tu és pioneira, portanto, a sério, ninguém te bate. É mesmo com sentimento. Esta música diz-me alguma coisa, esta música é profunda. Então aquela parte do sem saber de ti, já sem saber de ti, está divino. Está, não está. Eu, está. Eu quando escrevi a sua letra, está. Foi para dar uns murros no estômago, assim. Por acaso, não, essa letra nada tem de pessoal, minha. Porque se tivesse, não tinha qualquer tipo de problema em dizê-lo. mas nada tem pessoal meu, mas é de uma situação bem próxima de mim, e que eu acho que eu senti as dores tanto como se fossem minhas, que quando escrevi a letra realmente estava a sentir como se aquilo estivesse a acontecer comigo. Epá, e saiu dessa forma. E eu acho brutal toda a gente tirar essa interpretação da letra. E já tive uma amiga a ligar-me a dizer que acabou uma relação por causa da música. E eu dizer, não faças isso, que não era isso. Não, mas estou ótima. Isto deu-me força. E eu acho fantástico o poder que a música tem. Não é esta música, a música em geral. É incrível o poder que as palavras têm, e que a musicalidade, a melodia, pode ter influência nas atitudes de alguém. É maravilhoso. E tem, Marisa, eu dou por mim, eu posso dizer isto, não tenho problema. Eu tanto choro como sorrio ao ouvir esta música. Aconteceu, acho que foi em março, uma noite em que num sábado a lua ia estar maior do que já... Há 17 anos, não sei se aqui o Pedro Oliveira me confirma isto ou não. E eu recordo-me que vinha no carro, portanto, a noite de sexta para sábado. Com a lua cheia. E a lua ainda, portanto, ainda não era sábado no dia em que ela iria estar maior, mas já estava relativamente maior. E eu ouvir essa música, bem, Marisa, foi quando mais me bateu. Eu sou sincera. É profundo, eu não tenho palavras a dizer. Obrigada. Só mesmo dar os parabéns, e penso que este tema interpretado por outro alguém não teria este impacto. Não teria. Obrigada, eu estou ansiosa para que daqui a um tempo alguém queira pegar neste tema e que faça uma versão, uma coisa qualquer, para ouvir também esta letra na voz de outra pessoa, porque eu acho que também, se calhar, me iria bater muito. E depois este álbum ter chegado na semana passada, portanto, é número 1 no top de vendas no país, acho que é... É verdade. É maravilhoso. Marisa, sou fã, vou continuar a sê-lo e, a sério, parabéns. Angela, só falta agora vir estar connosco a um concerto. Eu estive para o fazer no dia 25 de Abril. Sim, no Porto. Faltou-me o tal amigo que enfim, não houve oportunidade, mas que, sinceramente, quando houver uma nova oportunidade, eu estarei lá. Muito bem, pronto. Então quando houver também, quando nós formos ficar aí perto, nós mandamos um mail ou uma coisa assim, claro. Só para avisar. Exato, claro. Eu agradeço mesmo e muito essa atenção. E Marisa, olha, o melhor do mundo mesmo. Angela, obrigada pelas suas palavras, muito obrigada. Mesmo. Olha, Marisa, obrigada, tão querida. A partir de agora, esta entrevista só pode estar a descer, como vê, não é? Portanto... É pá, pois, porque nós já estamos quase no café, não é? Exatamente. Eu acho que vou ter uma dica daqui a bocado. A partir daqui, já sabe, pode contar com tudo que é pior. Porque o momento do alto já foi, não é? Exato. Sem cor, sem tom, com a voz que Deus me deu, eu sei que sou. O canto que canto aos quatro cantos vai e é meu, é teu, de além mar ou mais eu vou, eu estou. Fruto do que sentes por mim, eu eu estou onde tu me quiseres. Eu vou, eu estou onde tu me quiseres, porque no amor nunca é demais amar. Se não houvesse uma editora neste momento, por trás de vós, teríamos a banda com uma edição de autor? Nós não chegámos a pensar nisso porque tivemos muita sorte em ter a banda, em ter a editora interessada em nós, antes de nós termos até qualquer original. Mas como é óbvio, teríamos que dar as voltas à nossa vida para pôr a nossa música cá para fora. A partir do momento em que não houvesse essa oportunidade, nós teríamos que criar outras para pôr a nossa música cá para fora, porque isto é o nosso trabalho, é aquilo que nós queremos fazer. E é muito, às vezes é muito triste para um músico ou para um artista criar alguma coisa que não possa partilhar com ninguém. Portanto, eu não sei o que é que a gente iria fazer, mas íamos pensar numa maluquice qualquer para pôr o disco cá fora. Vocês juntam aqui um conjunto de virtuosos, não lhe posso chamar de nome, da quais alguns já conhecia e até acompanhava, quer a Celina de Piedade, quer o Ricardo Parreira, quer o Iami, que há pouco falámos, tudo muito ligado também à HM Música, não é? Exatamente. Enfim, que é a nossa família. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Mais do que colegas de trabalho, são amigos, não é? Já tive a oportunidade uma vez de falar com o Hélder Moutinho a esse propósito. E são discos que vão, de algum modo, ter, como já acontecia também, acho, com Dona Maria, não é? Que têm um ponto e um fio comum. E as participações que aqui têm só o enriquecem. Também acho. Quando tiveram a ideia de conceber este disco, estes nomes vieram-vos logo à memória, que são, ou é intuitivo? Foram, em primeiro lugar, nós queríamos que todas as pessoas que participassem no disco, ou quase todas, são nossos amigos íntimos, são nossos amigos próximos. Uhum. E nós damos mais importância a isso do que a qualquer outra coisa. Agora, como é óbvio, tivemos a sorte de termos amigos que tocam muito bem. Também assim ser sorte. E foi tema a tema. Não foram logo todos pensados ao mesmo tempo. Por exemplo, sim, pois gostaria de só dizer, interrompendo, que no Ricardo Pereira, na guitarra portuguesa, o Iami, por sua vez, é na viola baixo, não é? Exato, o Iami fez o Onde Tu Me Quiseres, tanto letra como música. Exato. E ainda foi ter connosco a estúdio, ainda gravou vozes, o pessoal ia aparecendo em estúdio e ia gravando coisas. É um bocado como aqui hoje na entrevista, já estou a ver. É um bocadinho assim, eu acho que é um método de partilha, não está nada definido e nada com regras de que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser aquilo que nos fizer feliz, ponto. E acho que essa é a nossa meta, é fazer música que nos faz feliz primeiro a nós e depois, como é óbvio, quando a partilhamos e as pessoas gostam, epá, a alegria é imensa. Mas retomando aos músicos, por exemplo, havia um tema que teria acordeão. O Tiago toca vários instrumentos ao vivo, aliás, toca todos eles, toca acordeão e guitarra portuguesa ao vivo, mas em disco nós gostávamos de ter músicos que fossem mesmo dessa área e que fossem nossos amigos. E então, quando surgiu a ideia do acordeão, foi imediato pensarmos na Celina. Quando surgiu a ideia da guitarra, foi imediato pensarmos no Ricardo, até porque eu canto com o Ricardo. O Ricardo já tocava em Dona Maria, e eu conheço o Ricardo há muitos anos, e só poderia ser ele. Não havia sequer outra hipótese. E com o Iami também, o Iami teve o trabalho de fazer uma música para nós. Não era uma música que ele tinha na gaveta e que não ia utilizar. Ele fez aquela música mesmo para nós, e deu-nos com todo o carinho. Portanto, tudo o que há neste disco tem um misto de música e de produção normal, mas tem muito amor lá dentro. Tem muita amizade, tem muitas noites de estúdio a rir intensamente, a fazer música, a partilharmos tudo e mais alguma coisa, sons, a escolhermos sons em conjunto. E eu acho que é por causa disso também que as pessoas estão a sentir tanto este disco, porque realmente foi feito com uma sinceridade e com uma partilha que eu acho que tu só sentes quando é sincero. Porque às vezes podes ser um disco com uma grande produção e ok, as músicas são excelentes, mas há ali qualquer coisa que não te bate. E eu acho que às vezes é por estarem demasiado preocupados com o produto final e não estarmos preocupados era com o caminho, com a viagem, não com aquilo que ia ficar no final. Pai, esse método de trabalho é para repetir, porque foi fantástico. Achete, toca o alarme. Um milhão de almas na manhã sem chá. E a cidade corrompia em contravia atrás. De novo a propósito de, há pouco de falarmos aqui em temas originais, temos ainda o tema escrito pelo Jorge Cruz. E falamos do Rosa Sangue, não é? E o Amanhecer. É um outro músico, que, aliás, já veio aqui várias à Boa Nova, ainda antes até de Diabo na Cruz, que tem tido sucesso que, merecido, naturalmente. Exatamente, mas, é, pá, é uma banda fantástica. Pena foi que os álbuns a solo do Jorge Cruz fossem um bocado, passassem um bocado à margem. Sim, não? Sim. São dois excelentes álbuns, eu pelo menos tenho essa opinião pessoal. Eu também. Uhum. Portanto, são convites que vieram, como disse há uma vez, e volto a repetir, enriquecer o álbum. Mas, claro, há aqui um conjunto de versões que nos levam para a nossa memória coletiva, não é? Temas que nasceu nos anos 80 e não só, e anos 70, acorda, Sétima Legião na sua fase inicial, com o Sete Mares, o GNR, os Ornatos Violeta, que infelizmente já pararam, embora há outros projetos do Manuel Cruz. Infelizmente, não? Sim. O Manuel Cruz tem, a tendência, quando tem sucesso, e pomos aqui o sucesso entre aspas, quase que abandona os projetos. Exato. E é um bocado isto também agora com o Foz Bandido, não é? Exatamente. Aqui o Miguel Esteves Cardoso e o Ricardo Camacho no Foram Cartas, Foram Prosas, Trela da Tarde, enfim, mais atrás com um poema lindíssimo do José Carlos dos Santos. Como é que foi a escolha destes temas, não é? Como eu já tinha dito, nós começámos por uma banda de versões. Portanto, havia temas desses que nós já estávamos habituados a tocar, que faziam parte da nossa história. E nós achámos que fazia todo o sentido, porque como a maior parte das pessoas só conhece Amor Eletro agora, desde que o disco saiu, mas nós estamos juntos há 3 anos. E nós somos muito ligados às emoções. Somos um bocadinho para os sentimentalistas, vá lá. E então achámos que se a nossa história começou por aí, teria que estar no disco. Não íamos fazer um disco, o nosso primeiro disco não iria ser só de originais, porque nós começámos pelas versões, então queríamos dar a mostrar por onde é que nós começámos. E essa escolha foi feita a alguns temas, porque já os tocavam, e depois houve um cuidado maior nos arranjos, e outros porque nos juntávamos em casa de um de nós, a ouvir temas, a pesquisar, e nunca foi, essa escolha nunca foi feita por década ou por estilo musical, até porque podes ver que há músicas aí que nada têm a ver umas com as outras, e que aquilo que as cola ou aquilo que as une é realmente os arranjos que o Tiago faz, que a única razão por serem escolhidas foi porque nós queríamos mesmo tocá-las. Não houve qualquer tipo de ideia de negócio ou de... Porque às vezes há muita gente que pode pensar, olha, as versões ajudam um disco. Às vezes não. Às vezes as versões podem lixar um disco. Neste caso não aconteceu isso, mas nós não pensámos nisso. Nós realmente pensámos naquilo que nos dava prazer. E esses temas que estão aí são temas que para nós nos marcaram individualmente e que nós queríamos, sem presunção nenhuma, tocá-los à nossa forma e interpretá-los à nossa forma. Agora só faço saber se as pessoas os compreendem da mesma forma e se gostam. Já senti a fome aperta a dor. Já bati à porta incerta, viajei de caixa aberta a dor. Bem-vindo ao passado. fazes desafios. Para quem estreia na Boa Nova, como é o caso da Marisa, temos três desafios. Portanto, vamos aí. Bora. Imagine que vem aqui ao Oliveira do Hospital. Não sei se conhece a cidade, eventualmente não. Já fui. Ah, conhece. Então pronto. Imagine que está aqui a chegar ao Oliveira do Hospital, vem ali ao magnífico Parque de Mandanelho, que agora está com alguma animação por via da Semana Académica. Sim. E que lhe dizem assim: Marisa, pode para este concerto trazer consigo duas bandas nacionais. Quem é que traria? Duas bandas nacionais? Uhum. Vá, Diabo na Cruz. Diabo na Cruz. E depois a outra, é que depois vão bater, porque nós somos todos amigos. E vamos é bom que eu digo uma, e depois vamos não embora. Digo outra. Vamos embora. Posso ser mais do que uma? Pode, perfeitamente. Posso. Ou vá, vamos Virgem Suta. Virgem Suta, nosso amigo, bem-vinda ali de Beja. Esta ressaca já madura há 3 dias. Não a consigo curar. Esta ressaca já madura há 3 dias. Não a consigo curar. Pá, que agora sou fã. Acho que a Áurea é uma das revoluções deste ano, e que ainda por cima somos amigas, e eu tenho grande admiração pelo trabalho dela e pela pessoa que ela é. I don't wanna fall in love with you, babe. Áurea, Virgem Suta, Diabo na Cruz. Quer acrescentar alguém? Epá, agora deu-me uma branca. Eu acho que chega, pronto. Vamos por enquanto. Segundo desafio. Sim. Vem uma banda da cena internacional. Sim. E querem que, definitivamente, aqui em Oliveira Hospital, quem vai fazer a primeira parte dessa banda é Amor Eletro. De quem Sim. gostariam muito de fazer uma primeira parte? Muse. Está a ser fácil. Agora, a última, dizem-nos que é mais difícil. No vosso caso, provavelmente, só vai ser difícil pela seleção. Sim. Que é isto. Imagino que há um disco de tributo a uma banda nacional ou a um autor nacional. E querem que vocês participem nesse disco de tributo. Sim. Ora bem, de quem gostaria muito de participar no disco de tributo, e já agora com que tema? Para mim já é um bocadinho difícil, porque eu já fiz tantas versões. Exatamente. E já cantei tantas versões. Exatamente. Todo este álbum, todo este Caio Carmo Trindade é um tributo. Exatamente, e tive a oportunidade de fazer mesmo o tributo do Carlos Peão, que foi das coisas que me deu mais prazer. Muito bem. E tive a honra de receber uma carta da mãe do Carlos a agradecer-me. Pá, fiquei emocionadíssima, porque não é comum. Exato. E chegar uma carta ao correio, então, é mais brutal ainda, como devem calcular. Claro. Nos dias que correm hoje, com net e com tudo, ter uma carta no correio é lindo. E na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Eu não sei, hoje em dia, eu acho que há muitos artistas que poderia fazer um tributo. Eu acho que o que me salta mais à vista e que ainda não foi feito seria Simone de Oliveira, com toda a certeza. Simone de Oliveira, e já agora quer avançar, eventualmente com Desfolhada, não? Com o tema? Não, com o Sol de Inverno. Sol de Inverno. Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz e dar ao sol o teu olhar mais tenho morto o teu desejo, vivo o meu desejo. Primavera em flor, ao sol de inverno. Nós nunca fizemos este desafio, eu julgo que não fizemos. E se fosse internacional, dizem-me as más línguas ou as boas de que gosta muito de Sting e Pita Gabriel. Gosto, mas não são internacional. É que depois tenho uma coisa má, é que das bandas que eu mais gosto, eles já morreram todos. Uhum. Eu não sei porquê, eu devo ter aqui alguma coisa. Há uma mala pata qualquer, eventualmente. Há uma alminha que me andava a ter à porta, porque porque realmente, epá, eu, se a Elis fosse viva, eu nem pensava duas vezes. Te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso. Oh, Elis, o Amália, o Freddie Mercury de Queen, eu sou completamente louca por Queen, eu tenho todos os discos e mais alguns. Bem-vindo a Queen. Epá, sou louca, louca mesmo. Por Beatles também, por Supertramp, adoro tudo isso. Agora, de uma banda recente, fazer uma versão. Uhum. Nós temos algumas que gostamos. Nós temos uma versão de In Excess, que eu gosto muito, do Need You Tonight. Orleans in Excess. Exatamente. Naturalmente que o chegar a número 1 num top vendas nacional não pode ficar à margem do vosso sentimento, não é? Claro. Entrar em quarto lugar, se bem me recordo, terceiro e depois já em duas semanas número 1, é sinal que há muitas pessoas que compram este disco e numa fase em que os discos vendem, como nós bem sabemos, o que é que vendem, não é? Qual foi o sentimento no momento em que entraram em quarto e que alguém vos disse, presumo, olha, neste momento estão em primeiro, é Lola Coelho, que estão muito bem na Art House. Epá, eles são fantásticos. São, exatamente. Toda a gente na Art House. Portanto, vamos ver aqui o nome da Lola Coelho, que é o nosso contacto. Exatamente, portanto, também Lola, é merecido, que nos teve connosco, é a nossa mamã. Exatamente, é bem merecido que se diga aqui. Por isso, estão em primeiro lugar. Epá, eu acho que na altura nós ficámos um bocadinho sem ar. Eu acho que nós até perguntávamos, estás a falar a sério? Sabes, não posso acreditar. Sabe que os discos esgotaram, sabe disso também. Também avisaram. Pois, é verdade. Pois, eu sei, eu já pediram mais discos, e, uhum. Mas eu acho que aquilo que está a acontecer hoje em dia, apesar da venda dos discos não ser tremenda, se nós formos ver o nosso top de vendas, em 10, 8 são bandas portuguesas. Uhum. Eu acho que estamos numa fase muito boa da música portuguesa, em que as pessoas estão... Não só se faz a música portuguesa, mas como é ouvida. Há público para ela. E eu acho que mais do que nós estarmos em número 1, eu fico até arrepiada em ver todas as bandas com excelente qualidade a estarem no top, juntamente connosco. E mais do que números 11 de termos em 1 ou estarmos em 2, como é óbvio para nós, é muito gratificante saber que o nosso disco está a vender e que por estar a vender as pessoas o estão a ouvir. É bom saber, e arrepiamo-nos com isso, em sentir que neste momento no nosso país... com tudo o que se passa, que nos estamos a virar mais para dentro. E que eu acho que é fantástico, eu acho que já estava na altura de nos virarmos para dentro e de começarmos a fazer as coisas por nós e acreditarmos que o nosso trabalho tem qualidade e que há pessoas capazes para o fazer. Portanto, eu acho que uma salva de palmas não é para a banda estar em número 1, mas sim para o público. Vem aqui a ideia do muito português, de nome Caio Carmo e a Trindade. Sim. Falar aqui do Convento do Carmo, isto tem a ver um bocado com o que se usou no terremoto de Lisboa, não é? Porquê a escolha deste nome, não é? Mas que, embora não saiba a razão da escolha, me parece tão bem encaixado. A escolha do nome não foi, por acaso, Caio Carmo e a Trindade não foi uma coisa pensada. Nós estávamos na masterização e o Tiago estávamos em, sei lá, em palhaçadas, e o Tiago dizia, olha, Caio Carmo e a Trindade. E eu olho para ele e disse, olha, isso era um bom nome para o nosso disco. E ele, a sério, e eu, depois também acho, falámos com a malta, toda a gente gostou, e começámos, depois quando fomos analisar os quatro, se seria mesmo esse o nome, achámos que fazia todo o sentido. Porquê? Porque é português, porque é uma expressão que toda a gente conhece, e é uma expressão um bocadinho rock. Uhum. Apesar de nunca ninguém ter visto isso dessa forma, nós olhamos para o nome e vemos ali algum rock, no sentido de Caio Carmo e a Trindade. Uhum. E depois começámos a pôr isso a nível pessoal, que é... Como este é o nosso projeto de futuro, é quase mesmo o nosso bebê, nós achamos, bem, se isto correr bem, vai cair o Carmo e a Trindade. Se isto correr mal, também vai cair o Carmo e a Trindade para nós. E então foi por aí, achamos que fazia todo o sentido. Falta agora saber o seguinte, o que é que ficou na gaveta com o lançamento deste Caio Carmo e a Trindade?

e a televisão são dois meios muito importantes, mas hoje em dia a internet tem um peso acrescido, porque, aliás, nós antes de lançarmos o disco já tínhamos um grande apoio na net e é uma forma muito direta de tu chegares a toda a gente. Exato. E de falares com as pessoas pessoalmente. Nós muitas vezes estamos no Face a falar com toda a gente, fazendo-nos perguntas, nós respondemos. Óbvio que não consigo responder a todos os mails, mas tento responder a quase todos. E isso também é uma ferramenta que te dá a oportunidade de conheceres as pessoas. Não ir simplesmente a um sítio tocar e no fim do espetáculo dizeres boa noite e vais-te embora e pronto, e acaba ali. E eu acho que isso não faz sentido, principalmente na nossa banda. Acho que o que faz sentido é nós podermos falar com as pessoas que partilham do mesmo gosto que nós. E que no nosso caso temos a sorte de ser a nossa música. Uhum. Portanto, acho que a net hoje em dia talvez seja a maior montra que tu possas ter. Para além de que tem um bom videoclipe, que infelizmente no canal aberto passa pouco por via de não ver na televisão um programa de música, o que é uma pena. Sim. Mas está youtubado, não é? E é só consultar. Lá está. Está. Lá está. Exatamente. É tão fácil, não é? Faz para ser tudo tão fácil. Não é assim tão fácil quanto isso. Não é. Mas quando se gosta voz, muito, às vezes parece fácil. Sim, na sua voz tudo é mais fácil. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade que teve aqui para a Boa Nova. E, claro, muito obrigada e um abraço do resto da banda para vocês. Muito obrigado. Já sabe, apontem na agenda que no próximo álbum a Boa Nova volta a bater à porta. Claro que sim. Um abraço. No próximo álbum e vamos ver se estamos juntos antes disso. Claro. E teríamos muito gosto em recebê-los aqui na Boa Nova. Claro que sim. Pronto, um abraço. Obrigado por tudo. Um abraço. Beijinho. Com licença. Tem mil anos uma história de viver a navegar. Há mil anos de memórias a contar. Ai, cidade à beira-mar, ao sul.